9 horas e 26 minutos, eu estou na linha neste momento, né, com a professora Neide, ela que é a prefeita, né, neste momento, na cidade de Santa Terezinha de Itaipu. Bom dia, prefeita. Bom dia, Guilherme, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI. Satisfação em falar com você nesta manhã, até para explicar um pouquinho, né, aos nossos ouvintes sobre a situação em Santa Terezinha de Itaipu. A sua posse oficial está completando pouco mais de uma semana agora à frente oficialmente do cargo no município de Santa Terezinha? Exatamente. A posse ocorreu no dia 22, seguimos todos os protocolos legais que o município deveria seguir, né? E oficialmente estamos respondendo aí a uma semana à frente do nosso município. E qual que é a avaliação até que você faz aí desse período, né, à frente aí, comandando o executivo em Santa Terezinha? Guilherme, eu vejo assim bastante tranquilidade na questão dos trabalhos. Foi uma semana de situação da realidade. Conversamos aí com todos os secretários, atendemos também as autoridades que neste momento vêm nos dando apoio de outras regiões, também municípios, estado, as parcerias que realmente o município tem. E isso, para nós, é muito significativo, porque o nosso reconhecimento e o município hoje, em desenvolvimento, ele está realmente com grandes parcerias. E isso, vem dando continuidade e é importante para que as transformações aconteçam. E eu sempre coloco que o protocolo nosso aqui realmente é a legalidade. Dentro da legalidade, estamos realmente dando continuidade e resolvendo todas as situações. O município não para, nós sabemos que o serviço público, ele todo dia acontece, né? E dessa forma, estamos realmente com bastante serenidade, dando continuidade às nossas ações do município. E aqui em Foz do Iguaçu nós tivemos alguns serviços afetados pela questão, né, da paralisação dos caminhoneiros, escassez de combustíveis e tudo mais. Qual é o panorama em Santa Terezinha? A nossa realidade aqui, Guilherme, realmente também é preventiva. Nós adotamos aqui medidas para que a população não venha sofrer as consequências. Sabemos da realidade, é um movimento que salutar, né? Cada um defendendo realmente a sua linha e a gente não tira o mérito de cada um, mas adotamos medidas realmente preventivas na questão de prioridades, na questão de saúde, por exemplo, não podemos comprometer aí os nossos pacientes, então permaneceu assim, prioridade para a hemodiálise, para o tratamento de oncologia, que é a quimioterapia e radioterapia, então esse serviço para nós é prioridade, na questão também da coleta do lixo e dos recicláveis. E os demais atendimentos, nós pedimos assim, a compreensão da população, e a população está acompanhando, está vendo a realidade, é uma questão nacional, e a gente tem assim, conseguido trabalhar dentro dessas prioridades. E o mercado, né, que são os gêneros alimentícios, também vem sofrendo com desabastecimento, mas a população tem contribuído para que a normalidade permaneça. Até uma questão aqui relacionada ao programa Tapete Preto, que é um programa que leva aí, né, asfalto a vias rurais em Santa Terezinha. Esse programa sofreu aí com a questão de falta de matéria-prima até devido a essa paralisação? A nossa execução desses programas realmente ela tem também paralisado, porque veja bem, Guilherme, a matéria-prima, ela começa uma cadeia que ela vem lá das refinarias, né? O CAP não vem, o asfalto também não acontece e a aplicação no município com certeza é um resultado de todas as etapas aí. Também estamos com paralisação, nós temos 4 etapas aqui do município, uma já foi concluída, 3 estão em andamento, nós estamos naquela fase de limpeza, né, fazendo aí o que é de ocorrência de início para aplicação do produto, porém, esse momento estamos com o trabalho paralisado, mas a população tem a serenidade aí que a partir do momento que tudo voltar ao normal, teremos a continuidade sim, até a nossa programação ela foi autorizada para que seja prorrogada, para que a gente possa cumprir todas essas etapas. Nós teremos aí no total de 11 etapas. No momento, são 4 que estão sendo executadas, né? É no centro da cidade, é sobre pedra irregular, é sobre também asfalto já existente. Então, todas essas etapas, com certeza, serão concluídas a partir do momento que tudo voltar ao normal. Até porque, Guilherme, a gente sabe que é uma cadeia de funcionamento e tudo isso depende de um tempo também, né? A greve termina, porém, teremos aí um período também até que as empresas possam também estar adequada, né, ao fornecimento também desses produtos. E assim o município não é diferente também. Pois é, realmente a gente observa aí que, né, por mais que a paralisação termine, alguns serviços, algumas situações continuarão aí perdurando, né, durante várias semanas ainda. Semana que vem a gente tem aqui no calendário uma data festiva, né, que inclusive nos foi repassada aqui, a data do Dia Mundial do Meio Ambiente. Santa Terezinha está preparando algumas atividades para recordar esta data? Sim, o município hoje, Guilherme, é uma referência na questão de coleta seletiva nos programas de meio ambiente. E nós temos uma programação realmente para esse diferencial. Nós teremos aí um contrato assinado com a Careste, né, dando autonomia, porque nós sabemos que a prefeitura sempre foi uma grande parceira, porém é o momento de também fazer com que eles consigam, né, ter essa autonomia no trabalho. Teremos esse contrato assinado com eles, para que a gente possa repassar essa responsabilidade e que para que eles possam também exercer a função aí de compromisso com a população. Iremos assinar também aí um convênio com o certificado da cidade sustentável, aonde nós teremos o cumprimento das metas para que a gente possa também participar aí em questão nacional das ações contempladas, né, do que vem das premiações nacionais que o município já tem ganhado, sendo contemplado nessa questão. Então, a cidade sustentável significa isso, para que a gente continue realmente cumprindo essas metas. E o plano de gerenciamento, né, que foi feito com a parceria do PTI, também iremos receber, porque são dados que estão aí, Guilherme, que a gente tem compilados daquilo que nós atingimos as metas, daquilo que precisamos melhorar. Então, é um referencial para que a gente possa dar continuidade nos trabalhos referente ao meio ambiente. Também iremos implantar algumas lixeiras que foram recebidas aí do Instituto das Águas em pontos estratégicos para que a população possa usufruir também e colaborar com a limpeza da cidade também. Então, são ações que iremos desenvolver durante essa semana, que é a Semana do Meio Ambiente, para que a população possa ser contemplada e a nossa cidade continue sendo, né, uma referência, né, e também, não digo só regional, mas também nacional, como vem acontecendo. E a FESPOP 2018, prefeita? Porque a gente acompanhou aí no começo do mês, né, que sucesso de público, a gente sabe que a festa foi. A avaliação da prefeitura de que foi um sucesso também o evento em relação à geração de negócios e todos os objetivos propostos? Exatamente. A FESPOP, ela sim foi uma concretização de um trabalho realizado durante o ano e a gente tinha certeza que ia surpreender. Tivemos um público recorde, grandes shows renomados, o público realmente foi assim maravilhoso. Nós sabemos que atendeu a todas as faixas etárias, né? Nós tivemos aí mais de 70 mil pessoas, né, perpassando por esses locais, 4 noites, e nós sabemos que também quem esteve lá, os nossos parceiros que contribuem para que o evento realmente aconteça, saíram satisfeitos. A praça de alimentação, a parte também do comércio, enfim, temos certeza que a população aprovou, tivemos aí um resultado maravilhoso. Nós sabemos que o tempo contribuiu, né? Segundo a Polícia Militar, que nós tivemos lá nenhuma ocorrência, para nós isso é comemorar, porque realmente aconteceu a contento, agradou a toda a população do município, região. nós tivemos público aí de outros estados também. Então, é gratificante para o município contemplar, né, um momento tão histórico, realmente, da FESPOP que aconteceu em nosso município. E aproveitando até esse espaço aqui, a sintonia, né, da rádio, que pode ser ouvida não só em Santa Terezinha, mas nos arredores, né, em municípios aqui da nossa região, alguma mensagem até para a população de Santa Terezinha com relação aos ocorridos, né, na cidade, a paralisação dos caminhoneiros, enfim, algo especial a ser dito aos moradores? Eu recomendo assim que cada um é importante dentro de um contexto social, né? A prefeitura, ela é responsável pelo andamento, porém, cada cidadão, ele também tem a sua contribuição de parcela para que aconteça da melhor forma possível. Então, é um momento de união, é um momento que a gente possa resolver as situações de ocorrências que vêm acontecendo. Acredito que a normalidade volta a acontecer no máximo aí uma semana. Nós tivemos a notícia hoje da LAR, né, que já voltou a abater as aves. Para nós aqui, nós também temos produtores, né, que fornecem. Então, é uma notícia muito positiva. E digo assim, que o meu trabalho está sendo realizado com muita tranquilidade, com muita serenidade. Faço parte desse governo já em 4 mandatos e a gente conhece a realidade do município. E hoje nós temos uma autonomia de cada secretaria que realiza o seu trabalho com muita seriedade. E a legalidade sempre em primeiro lugar. Então, a gente pede que a população tenha cautela nessa questão e que com certeza conseguiremos manter um trabalho de qualidade para toda a população. Conversei, portanto, nesta manhã com a prefeita, né, de Santa Terezinha de Itaipu, que está no exercício desse cargo, a prefeita Neide Mariotti Corrente. Professora Neide, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós é que agradecemos, estamos à disposição, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes e um bom dia.